casa qual que com seu terno mais bonito você sai, não acredito quando diz que não se atrasa. No seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. A sequência de hoje começa com F-Tampa and NM. Everything's wrong.

Rádio.